por favor, não me faz sofrer sem você. O tempo não para e a gente sofre a dor. Há tantas mudanças no campo do amor. Do amor. Sou muito velho pra me apaixonar. Te quero tanto, mas estou aos prantos. Você ainda tem muito para dar. E eu só alguns anos pra poder te amar. Chama, chama, chama, chama, chama.